fonte de águas. Vem inundar o meu ser. Desce sobre nós a sua bênção. Vem, vem Espírito de Deus, como a corrente de águas, vem inundar o meu ser. Desce sobre nós a sua bênção. Sua presença, Senhor, quero sentir. A sua voz me faz feliz. Em comunhão, ó Pai, estou aqui pra te adorar. Para sempre.